Paulo ficou pequena, o lugarzinho abafado. Peguei a Via Anhanguera e a coisa ficou pior. Quando passei em Campinas, dava pena, dava dó. No trevo de Americana, pensei, não vou aguentar. De Limeira até Araras, fui chorando sem parar. Numa parada em Leme, dei um alô à plateia. Foi lá em Piracinunga que eu tive uma boa ideia. De parar em Ribeirão, tomar um chope gelado. De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada. E na festa de Barreto, cheguei muito apaixonado. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. Um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja. Cidade de Araguari, do meu pranto ela é prova. Fui curar minha ressaca nas águas de Caldas Nova. Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente. Pensei na lua de mel, na pousada do Rio Quente. E no trevo de Morrinho, chorando igual criança. Te encontrar lá em Goiânia, eu vou cheio de esperança. E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém, amanhã bem cedo eu sigo com destino a Belém. Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar meu bem. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. A saudade é um prego, coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma. Target Radio, a moda da música sertaneja. Vejo em seu olhar, me dá vontade de te domar. Era no cio, posso farejar seu corpo quente, querendo amar. Desejo desse amor. sertaneja. Todo mundo ouve. Target Radio. Eu entrei no restaurante e sentei lá num cantinho. Nisso entrou uma mulher rodeada de filhinhos. Pedi um resto de comida, nem que fosse um bocadinho. O garçom foi lhe empurrando por cima dos menininhos. Se ter fome a culpa é sua, se ponha no olho da rua e vai limpando meu caminho. Vendo aquela triste cena eu me revoltei sozinho. Ao garçom eu fui dizendo, tome cuidado mocinho. Eu não sou nenhum ricaço, mas também não sou mesquinho. Ela é um ser humano e necessita de carinho. Ninguém põe ela pra fora, respeite bem esta senhora e esses pobres coitadinhos. Ela vai comer aqui com seus filhos reunidos. Negar o resto de comida é um golpe dolorido. Põe a toalha na mesa e atenda ao meu pedido. O que vier pra mim comer, pra ela será servido. Eu pagarei a quantia, mas traga o prato do dia e não me venha com sortido. A senhora sofre muito, vejo pelo seu semblante. Ela contou sua história, silenciou o restaurante. Meu marido foi um homem que por nós lutou bastante. Honrado e trabalhador, no serviço era constante. Mas ele foi assaltado e morreu, assassinado pelas mãos de um assaltante. Esse grande sofrimento é o que hoje me consome. Criminoso está preso, mas não vou dizer seu nome. Sei que ele está pagando pela justiça dos homens. Na cadeia tem conforto, lá ele bebe e come. Por causa de um vagabundo fiquei sozinho nesse mundo e os filhos passando fome. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Não chore mais. Não chore nunca mais, amor. Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço por favor. Não chore nunca mais, amor. Amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada, amar, amar você até você se amar e me amar. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Viola cordeira que vem sorrateira, rompendo as barreiras do nosso país. Viola parteira da canção campeira, nasceu na esteira da moda raiz. Viola princesa, teu som com certeza me mata a tristeza e me faz feliz. Viola encantada, hoje em disparada, és idolatrada na capela e mar. Viola astral, espinha dorsal da história real da moda caipira. Viola paloma em seu idioma, tirou o diploma estudando a catira. Viola tarimba, água de cacimba, que nunca catimba quem te expira. Viola rosário, assunto diário do meu calendário bordado em safira. Viola perfeita que no peito deita e sabe a receita da boa canção. Viola aquarela verde e amarela que vive na tela da imaginação. Viola da grande conquista de muitos artistas da nossa nação. Viola esmeralda, doce mel da cauda, que hoje esbalda no meu coração. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos. Moda sertaneja. Chiclete, que nem chiclete, na sua boca derreteu.

chega, só penso em te ver. O meu coração sozinho grita por você. Nada nesse mundo vai fazer-me te esquecer. Mesmo se um dia por outro amor eu me perder, só você, só você conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar. Só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. É sucesso? Então é Target Radios, moda sertaneja. Acesse targetw.com. Referência para o mundo. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito. Antes que o mundo desabasse todo de uma vez. Fiquei perdido sem você no meio de um deserto. Me perguntando se ainda sobreviverei. Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que passado, minha religião. Depois de tudo, estás fugindo dos meus braços, deixando o silêncio desta solidão. Não sei mais o que eu faria. Desejos, loucuras, toda fantasia. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Desejos, loucuras, toda fantasia. Nada tenho a perder. Diz pra mim o que mais você quer.

Moda Sertaneja, todo mundo ouve. Meu Deus do céu, essa mulher tem um fricote que não é fácil, não. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Você é meu amor. Vou te lambuzar de água de coco. Pum, pum, bate, pum, pum. Que bote do fogo. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. Nosso amor já vai se transformar. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor. Quero de novo, te ensino a picotar, que corte de fogo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Bum, bum, bate, bum, bum, que corte de fogo. Só vocês, vai! Esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. O nosso amor já vai se transformar. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor. Ei! Eu vou te lambuzar de água de coco. Corte do corpo. Só vocês, vai! Por favor, fazer sempre voltar. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei. Ei, ei, ei, ei. Mãozinha pra cima. Sou seu namorado. Vem, vem. Fica o danado. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Sou seu namorado. Vem, vem. Fica o danado. Vem, vem, vem. Sou seu namorado. Vem, vem. Fica o danado. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a rede internacional que todo mundo ama. E encerrando esta edição do Moda Sertaneja, ouvimos o som de Daniel, Fricote. Eu, Juliana Fernanda, estou indo nessa, mas volto a qualquer momento aqui nas melhores rádios que são Target, para os melhores ouvintes. Fiquem todos com Deus e até mais. Grande beijo. Você ouviu na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.